juízes batem o martelo, colocando inocentes nas grades e os prego no chinelo. Se prepara pro massacre. MC sendo rápidos pra fazer sua parte, tendo só um segundo, já que defunto não debate. O jogo é sujo e quebrar as regras é parte da disputa. Mesmo quem nega tá à mercê da roleta russa. Mil trutas e mil tretas, mil disputas, mil canetas contra mil filhos da que destrói esse planeta. Língua alheia, brotando veneno pro ditador. Cão que ladra não morde, mas cagueta o opressor. E quase sempre é oprimido, criação de rancor. Fábulas do sistema, como as que o Datena contou. Cada um tem seu lugar e cada lugar tem sua lei. Foi onde aprendi a rezar nos momentos de lucidez. Enxala sua família e suas joias no banco, que esse negro veio mostrar que cês não vão passar em branco.